queria dar uma recapitulada com vocês hoje. Nós falamos sobre fazer conforme o modelo de Deus. Deus deu um modelo, alguém se lembra do que nós falamos exatamente? De que modelo nós falamos? O tabernáculo, exatamente. Nós falamos do tabernáculo como um padrão de Deus, um modelo de Deus, que foi dado pelo Senhor a Moisés, né? E nós lemos ali aquele texto de Êxodo 25, 40. Êxodo 25, 40. Que diz assim: atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Nós partimos desse ponto aqui, né? E nós aprendemos a semana passada que Deus não vai baixar o padrão dele, para que nós possamos seguir, né? Para que a gente possa andar nos caminhos, nos padrões, nos princípios dele. Nós é que temos que atingir esse padrão de Deus. Amém? Todos estão lembrados disso? E aí nós falamos das consequências de seguirmos esse padrão de Deus, esse princípio de Deus. A primeira consequência, nós encontramos alguns capítulos à frente aqui. Depois que Deus dá, no capítulo 39, depois que Deus dá todas as orientações, todos os conselhos, no capítulo 39, versículo 42, diz assim: conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Versículo 43: viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito conforme o Senhor ordenara. Assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Então nós vemos aqui um primeiro ponto. Quando nós obedecemos, quando nós seguimos à risca, o padrão que Deus nos deu. O primeiro ponto é esse. O primeiro resultado é bênção de Deus. Diga assim comigo: a bênção de Deus é fruto da obediência. Perceba que somente depois de tudo isso aqui, se passaram mais de 10 capítulos, né? E nós estamos falando em capítulos, né? Se nós formos falar em dias aqui, né? Houve um tempo para a execução de tudo isso. Moisés podia ter feito as coisas do jeito dele, de acordo com a sabedoria dele. Você sabe que Moisés foi instruído, né, em toda a ciência do Egito. Mas Moisés não acrescentou aqui nada do conhecimento dele. Ele não deu o jeitinho egípcio, né? Não é mais ou menos igual a construção da nossa Copa aqui, né? Tudo no jeitinho brasileiro, nos 45 do segundo tempo, né? Ficou pronto, pelo menos a parte visível, a parte que sai na filmagem, ficou pronta, né? A parte que o pessoal não vê, né? Como chegar até os estádios, como os turistas vão se locomover. Esses dias eu vi um cara falando assim, eu mandei, acho que alguns pegaram um vídeo lá do Dia dos Namorados, né? E esse cara fala assim: como é que nós vamos fazer na Copa, né? O cara é lá de Salvador. Aí o cara fala assim: a gente estica um fio e manda os turistas passar por cima equilibrando, né? Para sair do trânsito. Essa parte não visível, né? O brasileiro deu todo um jeitinho para a coisa acontecer. Mas aqui não aconteceu isso. Você vê aqui no capítulo 39 que eles fizeram tudo que o Senhor ordenou. Conforme tudo que o Senhor ordenou. O resultado disso foi bênção. Sem misturas, sem influências dele. Nós temos um outro exemplo na Bíblia tremendo, que é a arca, né? Creio que todo mundo já deve ter lido. Com certeza, né, gente? Você vê que Noé passou ali anos e anos construindo aquilo, mas ele fez tudo conforme o Senhor ordenara, né? Então, nós falamos muito disso aqui na última semana. Deus não precisa da minha e da sua habilidade. Não importa se a gente toca muito, se a gente canta muito, se a gente tem uma habilidade, se a gente tem um dom, né? Hoje é muito comum ter as pessoas autodidatas, né? Se dizem autodidata. Isso é engraçado, que tem um monte de autodidata que não estuda, né? É autodidata, mas não progride musicalmente, né? É meio difícil de ser autodidata. Mas aqui na palavra de Deus, você vê que Deus não escolheu pessoas segundo a capacidade. Deus escolheu pessoas segundo a fidelidade. Então Deus conta com a sua obediência, não com a sua habilidade. E é importante falar isso porque nós fazemos parte de um ministério, né, em que os nossos dons são, entenda bem aqui, no bom sentido, são exibidos. Né, as pessoas veem os seus dons aqui, o seu dom em operação. É um dom bem visível, né? É diferente do dom da fé, né? Embora ele se materializa, né, na operação dele, mas quem tem um dom para música é uma coisa além de visível, mexe com a alma das pessoas, né? Mexe com o emocional das pessoas. Então, acaba que se mistura muito, as pessoas olham, nossa, que rapaz abençoado, né? Que menina que dança com graça, né? Que pessoa que canta e toca lá no fundo da gente, né? E aquela coisa toda. Mas isso não significa necessariamente que essa pessoa esteja fazendo a vontade de Deus. Não significa necessariamente que tenha a bênção de Deus nisso, né? Então, o primeiro fruto é a obediência. A segunda consequência, a gente vê aqui no capítulo 40, versículo 34. Diz aqui, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Esse é o segundo ponto. A glória de Deus é a segunda consequência. Quando nós obedecemos, quando nós seguimos o padrão de Deus para a gente, além da bênção de Deus, a glória de Deus enche esse lugar. E talvez é um pouco frustrante para as pessoas, né, esse tipo de resposta. Mas às vezes as pessoas podem perguntar, como já me perguntaram, né? Nossa, como que você vai em ministro louvor e de repente flui a presença de Deus, enche o lugar? Como que acontece isso? Às vezes pode ser frustrante para as pessoas, mas o fruto disso é a obediência. Não é a minha habilidade, não é a habilidade dos músicos que estão comigo, não é o fruto de tempo de ensaio, mas é uma caminhada de obediência. É uma caminhada de fidelidade ao que Deus deu. Se você quiser saber por que que o ministério de uma pessoa, e entenda, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer essa separação aqui, porque hoje a mídia, a internet, né, e essa parafernália toda que a gente tem à disposição atrapalha demais, né? Muda muito os conceitos das pessoas, muda muito o parâmetro das pessoas. As pessoas acham que sucesso ministerial é estar na mídia, estar nas revistas, né? Está na TV, está na boca do povo, né? E sucesso para Deus não tem nada a ver com isso. Sucesso é quando tem a bênção de Deus e quando tem a glória de Deus. Aí você pode dizer, isso é um ministério de sucesso. Quando esse ministério, quando essa pessoa está debaixo da mão de Deus ali, você vê Deus é com essa pessoa. Deus opera através dessa pessoa. Tem graça quando essa pessoa fala, ministra. E a segunda coisa é a glória de Deus. Quando você vê isso numa pessoa, isso é um ministério de sucesso. Muitos querem a glória de Deus. Quem aqui quer a glória de Deus? Todos nós falamos isso, né? E nós ouvimos isso. Hoje se canta muito sobre a glória de Deus, né? De fato, muitos querem mesmo a glória de Deus e querem os benefícios dela. Mas poucos querem a vontade de Deus. Você vê que são poucas as músicas que dizem, né, eu quero fazer a sua vontade, né? Eu quero te obedecer, eu quero me esvaziar de mim, né? É porque tem muita gente querendo a glória, mas tem pouca gente querendo esse caminho da glória. Esse caminho da glória passa por um caminho de obediência. Estou falando igual o pastor Ronaldo agora, né? Isso passa por... é uma condição. Porque a maioria dos crentes... Essa eu aprendi com o Geraldo. É, porque na medida em que você obedece, a maioria, rapaz, você fica naquele fundinho ali, ó, na sala do som, você aprende cada coisa que não deveria, que eu vou te falar, viu? Só Jesus. Então diga assim comigo: quando cumprimos o modelo do Senhor na nossa vida e no nosso ministério, além da bênção, a glória do Senhor se manifesta. Diga aí para o seu irmão. Quando você cumpre o modelo de Deus na sua vida e no seu ministério, além da bênção de Deus, a glória do Senhor se manifesta. Amém, gente? Vocês estão dispostos a isso? A trilhar esse caminho de obediência? Amém? E nós fechamos na outra semana falando sobre uma coisa muito prática, né? O padrão de Deus. Qual que é o padrão de Deus hoje para nós, crentes em Jesus? Nós que pertencemos à nova aliança, né? Nós não temos mais um tabernáculo. Nós somos o tabernáculo, né? O padrão de Deus é Jesus, né? O modelo de Deus, o modelo ideal de Deus é Jesus. E nós lemos um texto, fechando, na semana passada, lá em Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29, que diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Diga, conformes à imagem do seu filho. Olha só, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós falamos disso também um pouco, né? Vontade de Deus não é que Deus tenha lá Jesus, o filho perfeito, e um monte de patinho feio, né? Cada um fazendo as coisas do seu jeito, cada um pensando de uma maneira, cada um com as suas rebeldias, né? Cada um com seus achômetros, cada um fazendo força para um lado, né? Essa é a vontade de Deus. Deus nos trouxe aqui, Deus nos chamou, Deus nos alcançou para que a gente seja conforme a imagem de Cristo. Diga assim para o seu irmão: esse é o alvo de Deus. Você seja como Jesus. Amém, gente? A gente deu uma rápida recapitulada. Eu creio que estava todo mundo aqui, talvez. Não, tinha alguns que não estavam, né? E então nós paramos num ponto aqui, que é onde eu queria fechar com vocês hoje. Nós vimos aqui esse modelo do tabernáculo de Moisés, né? Mas você sabe que houve todo um período turbulento ali com o povo de Israel, né? Eles desobedeceram, enfim, ninguém chegou à terra prometida, né? Aquela geração rebelde, né? Desobediente, enfim. Mas lá em Atos, nós fechamos a semana passada falando disso. Queria que, se possível, você abrisse lá nesse texto, Atos capítulo 15. Esse que é o nosso ponto hoje, o nosso ponto de partida. Atos capítulo 15. O contexto aqui é esse. Tinha uma discussão ali entre os judeus e a questão, uma das questões era essa. Na verdade, a questão toda era essa, né? Os gentios, todo mundo sabe aqui o que é gentio, né, gente? Gentio não é uma pessoa educada, né? É gentio, né? Gentio. Nós somos gentios, né? Todo aquele que não é judeu é gentio. Todos os outros povos da terra são gentios. A questão aqui é que os gentios estavam se convertendo ao Senhor. Estavam se chegando à presença de Deus, estavam crendo em Jesus. Até então o evangelho tinha sido pregado em Israel, né? Então começou uma discussão de que os gentios tinham que também seguir os ritos, a lei de Moisés, né? Como, por exemplo, circuncidar, guardar o sábado, você sabe, né? Tem uma série de normas, tem uma série de regras na lei judaica. Você encontra isso bem específico ali no Pentateuco, né? Nos primeiros livros da Bíblia. E ali começou uma discussão. Até porque já tinham alguns fariseus que estavam obedecendo à fé, então eles entendiam mais da palavra, né? Então, ali, eu creio que na sinceridade deles, né? Talvez eles pensaram que o desejo de Deus era esse, que todos se tornassem como os judeus, né? Um povo santo. E entenda aqui o povo santo, né? Porque santo é uma palavra que no Antigo Testamento significava se separar. Então, o circuncidar-se, né, o observar a lei de Moisés, tudo isso significava para eles separar, né, ser diferente dos outros povos. Então, talvez na cabeça deles, os novos crentes gentios tinham que fazer isso também. Então, nessa discussão, você imagina isso para um pagão, né? Que estranho, guardar o sábado e, enfim, uma série de coisas que era normal para todo gentio, né? Para todo pagão. Mas no meio desse burburinho todo ali, a Bíblia fala que não foi pouca a discussão, né? A discussão foi grande mesmo. O apóstolo Pedro se levanta ali, cheio do Espírito Santo, né? E que diferença quando alguém se levanta para falar cheio do Espírito Santo, né? Porque se Pedro levantasse todo carnal e falasse ali, a discussão só ia continuar. Mas como ele se levantou cheio do Espírito Santo, então foi diferente. Então ele se levanta e começa a falar ali, você vai ver isso em Atos capítulo 15. Em seguida, Barnabé e Paulo se levantam, Barnabé e Paulo trabalhavam juntos, né, no ministério ali já. Então eles começam a contar tudo aquilo que Deus fez através deles nos gentios. Ou seja, confirmando, veja, Deus está agindo, Deus quer alcançá-los. Você entende que se os sinais, se as coisas estão acontecendo da parte de Deus, é porque Deus quer alguma coisa com esse povo, né? Então ali Deus usa essas três pessoas, né? Pedro, Barnabé e Paulo, para mostrar para eles, olha, desejo de Deus que eles se alcancem. Então em seguida se levanta Tiago e ele fala como Deus está alcançando os gentios. E nesse contexto ele cita essa profecia. Essa profecia, se você quiser ler depois mais cuidadosamente, você vai encontrar ela no livro de Amós, capítulo 9. Essa profecia é citada aqui em Atos capítulo 15. Eu queria que você lesse comigo com bastante atenção, porque esse é o nosso ponto de partida para todas essas ministrações aqui, né? A nossa base, melhor dizendo. Atos 15, versículo 16. Ele cita essa profecia aqui. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Veja aqui, nós falamos do tabernáculo de Moisés, né? Agora esse texto está citando o tabernáculo de Davi. Depois disso, de novo, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas. Se ele está em ruínas, é porque ele foi derrubado, né? E tornarei a edificá-lo. Versículo 17. Olha que interessante. Imagina isso nesse contexto todo dessa discussão aqui. Olha o versículo 17. Esse é o objetivo de se levantar o tabernáculo de Davi, olha só. Para que o restante dos homens busque ao Senhor. Esse é o objetivo de ser restaurado o tabernáculo de Davi. Todo mundo entendeu aqui? Entenderam onde foi citado esse contexto? Mas o objetivo de restaurar o tabernáculo de Davi é esse. Não era só os judeus. É para que o restante dos homens busque ao Senhor. Do que essa profecia trata, gente? Deus está falando que ele vai ali fisicamente restaurar o tabernáculo? É isso? Não, ali o texto trata de uma restauração espiritual em Israel. Agora, o que me chama a atenção é o fato disso aqui estar no Novo Testamento, não é interessante? O fato disso ser citado aqui no início da igreja. Veja que de muitas coisas, ou melhor, de todas as coisas, a única coisa em que você vê uma promessa de restauração é do tabernáculo de Davi. Você vê em nenhum momento Deus diz assim, eu vou restaurar lá o tabernáculo de Moisés, eu vou restaurar as leis, né? Eu vou restaurar, enfim. Vejo de tudo o que Deus promete aqui. Eu vou restaurar o tabernáculo de Davi. Então essa profecia ela é encaixada bem nesse contexto. Esse texto aqui fala da restauração espiritual de Israel. Agora, esse modelo que nós estamos falando aqui, que é o tabernáculo de Davi, só para você entender um pouco o contexto. Isso aqui foi incluído no reinado de Davi, talvez no período, como diz o Valzinho, topless do reino de Davi, né? Né, Valzão? Topless, gente, é quando o negócio é muito bom, assim, entendeu? E é o período, é áureo, né, que fala, né, o período mais alto ali, foi onde Deus restaurou o tabernáculo através de Davi. Esse modelo que Deus restaurou através de Davi, ele durou mais ou menos 40 anos. Você imagina Deus fazer algo, né? E quase que isso durar uma geração inteira, né? Esse modelo, o tabernáculo de Davi, perdurou por aproximadamente 40 anos. E eu vou falar algo para você. A estrutura musical que a gente conhece hoje na igreja, de louvor e de adoração, ainda tem muito a ver com aquela época. Sabia disso? Muito do que a gente, da forma com que a gente se organiza hoje, ainda tem a ver com algo que Deus fez há milhares de anos através de Davi. E se você estudar isso profundamente, mais profundamente, é uma coisa de se apaixonar. Uma marca do tabernáculo de Davi é que ele faz uma verdadeira revolução musical, né? No louvor e adoração na casa de Deus. E sabe por quê? Isso foi um período glorioso em Israel. Não só pelas vitórias, né? Pelas guerras, pelas nações conquistadas. Mas isso foi tão glorioso, isso foi tão vivo, que Deus prometeu um dia restaurar isso. Dá para entender? O quanto que isso atingiu o coração de Deus na época. Sabe por quê? Até o reinado de Davi, nunca se utilizou música no louvor e na adoração, na casa de Deus. É engraçado que hoje, se tirar a música, parece que o povo nem adora, né? Porque música para as pessoas, adoração para as pessoas, hoje é música, né? Mas música, até ser erguido o tabernáculo de Davi, ela não existia na adoração. Adoração e louvor era algo fora, a música estava fora disso. Mas a partir dessa época, a partir do tabernáculo de Davi, Davi instituiu os cânticos de adoração no tabernáculo. Veja que revelação tremenda que aconteceu nessa época, né? A música até então, não só a música, o cântico e os instrumentos, nada disso fazia parte do culto. Agora, qual que é a finalidade? Para a gente tocar muito na presença de Deus, para a gente cantar muito, dançar muito. Ah, o objetivo é esse, é dançar igual lá, né? Igual Miriam, com os tamborins, né? Dançar igual Davi com todas as forças. É esse o objetivo final, será? Não, o objetivo final é o que diz Amós: para que o restante dos homens busque o Senhor. Estão entendendo o objetivo? Essa é a finalidade. A finalidade em Deus restaurar o tabernáculo de Davi é essa. E é aqui que eu queria fechar com vocês hoje. O ministério de música na igreja tem essa tremenda responsabilidade. O ministério de louvor e adoração na igreja: levar os homens a buscar o Senhor. Bate a mão no peito assim agora. Diga assim: essa é a minha responsabilidade. Qual que é a sua responsabilidade? Bate a mão no peito e diga assim: levar os homens a buscar o Senhor. Seja um profeta aí no seu irmão agora. Diga para ele aí: essa é a sua responsabilidade. Todo mundo está entendendo a responsabilidade? Perdão, falhou a voz aqui. Agora é importante a gente dizer uma coisa. Eu só posso mostrar e ensinar um caminho para alguém se eu já conhecer esse caminho, né? É ou não é? Você vai ali, né? Chega ali, beirando o Camel ali, sabe? Onde o Habib's não entrega mais. Você chega ali, aquela divisa ali, né? Onde ninguém é de ninguém, sabe? Tem um terminalzinho, né? Você fala de quem que é esse terminal aqui? Não é de Ferraz, não é de Poá e não é de São Paulo. Por isso todo mundo faz o que quiser, né? Você tem a manha de chegar ali, os que não conhecem aquela quebrada que tem ali perto, né? Ó, você vai ali, ó, ali que, né, ali que você conserta o seu carro ali. Você vai, tá vendo aquela rua de terra, né? Nunca entrou ali, você faria isso? Né? Perigoso o cara tá andando de carro lá e alguém roubar as rodas dele, né? Você mostra o caminho para alguém que você não conhece, que você nunca foi? Não tem como isso acontecer, né? Diga assim para o seu irmão, você não pode levar o povo a um lugar onde você ainda não foi. Diga para o outro irmão também, você não pode levar o povo a um lugar onde você ainda não foi. Nós só podemos, gente, levar as pessoas a adorarem o Senhor se a nossa vida refletir essa adoração. Vocês ouviram isso? Nós só podemos levar as pessoas a adorarem o Senhor, a querer buscar mais o Senhor, se a nossa vida refletir isso. Valeu, Gê, mais uma vez. Um galardão dobrado, né? Fica aqui uma pergunta para a gente fechar hoje, né? Como nós vamos levar as pessoas a buscar o Senhor? O restante dos homens, como a Bíblia diz, né? Se nós não buscarmos. E aqui que eu queria fechar com essa pergunta importante para você hoje. Muito importante. Como que anda o seu tempo a sós com Deus? Como que anda o seu tempo de oração? Como que anda o seu tempo com a palavra? Até porque eu até hoje eu não descobri, não sei aqui, pessoal que é mais maduro na caminhada aí, né, o Neto, Charles, Marlon, não sei se vocês descobriram outro meio já, mas eu não conheço outro meio além da palavra para conhecer Deus. Vocês conhecem? É perigoso, desculpem um exemplo aqui, eu sei que é um exemplo forte, mas é perigoso você estar até ouvindo um CD evangélico em casa e estar desaprendendo a Bíblia. E estar até desaprendendo a palavra de Deus. Aliás, hoje, se você não filtrar, meu amigo, é bem capaz de estar acontecendo. É igual a irmã. Alguém falou alguma coisa aí? Acho que eu escutei alguém falando. É? Ah, foi a Débora? A Débora é engraçada, que a Débora tem a voz mais grave, né? Acho que ela vai ser contralto, assim, né? Tipo a Aline. Chega de soprano, né, gente? Só tem soprano nessa igreja. Enjoado de vocês, soprano. A Débora é engraçada. A gente tá em casa lá, daqui a pouco a gente escuta assim. Au, au. Uma vozona grave. Chega lá, ela tá rindo, assim, né? Ela já acorda mal, bom humor. É. Nossa, igualzinho eu, cara. Pensa. Igualzinho. Eu não, acho que eu não chego mais de cara fechada aqui de manhã no ensaio, porque Deus faz uma obra tremenda todos os domingos, cara, no caminho, porque senão vocês não... Ai, Jesus. O que eu tava falando mesmo? Do CD. É perigoso, é isso mesmo, valeu, Fê. Igual esses dias, eu vi um negócio assim muito legal, né? No Facebook você acha essas pérolas, né? Eu não lembro o nome da pessoa, né? Mas colocaram lá, irmã, sei lá, irmã, a irmã Cláudia. Colocaram a imagem da irmã Cláudia lá. A irmã Cláudia canta ao Senhor assim, né? É... Ai, Jesus. Cada uma. Como que é? É... Como que é aquela música lá que fala que entrega os sonhos? Abro mão, é. A irmã Cláudia canta ao Senhor, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida. A irmã Cláudia também canta, restitui, eu quero de volta o que é meu, né? Aí ele fala embaixo assim, a irmã Cláudia é bipolar, né? Eu tava mostrando pra Kel esses dias, né? Mas eu falei pra Kel, vocês sabem que eu fico impressionado? Gente, misericórdia, não é uma crítica ao ministério, né? Mas o que eu acho mais engraçado é que a música é do mesmo grupo, né? Pensando, cara, não dá um conflito, não, né? Ah, entendi. Aí foi ficando mais, né? Mas veja, gente, a gente, né, brincadeiras à parte aqui, mas olha só. Você pode estar lá cantando dentro do seu quarto, né? Com violão, né? Essa é a clássica, né? A música da vingança gospel. Mas você já parou para pensar se realmente essa música, ela reflete isso aqui, né? Se ela é fruto disso aqui? Eu penso que as músicas no Ministério de Louvor, elas têm que ser fruto de um tempo com a Palavra de Deus, né? Até música de evangelismo, música de banda, eu penso que ela tem que... Se uma música de evangelismo for uma música para massagear o ego, como muitas hoje, infelizmente, né? A pessoa vem para Jesus por motivos interesseiros, né? Uma vez eu ouvi o testemunho do pessoal do Kadosh, não sei quantos lembram da banda Kadosh aqui, quem curtiu na época. Era uma banda que eu curtia muito, né? Fui em várias apresentações deles. Muito legal, né? Talvez foram os pioneiros aí do groove, né? Do funk, que não tem nada a ver com esse funk de hoje, né? Não é o Silas Furtado, mas o outro rapaz que compôs aquela música do Filho Pródigo, né? Eu vi uma vez ele contando um testemunho que como ele compôs aquela música, né? A pessoa perguntou e tal. E aí ele disse que ele fez a melodia, né? Porque eles são músicos natos, né? Então, é muito comum quem é músico, né? É músico antes de ser cantor e compositor, né? Tanto é que tem muito músico que não canta, não sei se você já viu. Tem muito músico que você pede para ele cantar é um desastre, né? Desafinado. Mas a música está na veia, né? E muito compositor é assim também. Antes de compor, a música propriamente dita, ele compõe as melodias, né? E foi isso que ele fez, né? Ele fez aquela linha melódica, né? E aí ficou ali, né? Mas ele ficou no coração, né? De pôr uma letra em cima daquilo. E aí um dia ele, meditando nesse texto, meditando na palavra, a letra casou perfeitamente com essa melodia que ele fez. E realmente, né? Você ouvindo a música, você não fala que o cara fez a melodia e encaixou uma letra em cima, assim, né? É uma música perfeitamente encaixada, né? Mas tirando a parte técnica toda, porque tem isso, né, do músico, né, a habilidade dele, uma coisa interessante, né, é música que é fruto de um tempo com a palavra de Deus, né? Músicas de adoração também tremendas que a gente tem hoje, que foram frutos de tempos de intimidade com Deus. Gente, não é repetir demais a gente dizer aqui, né, que isso não é uma responsabilidade do dirigente de louvor, do líder de louvor. Se eu tiver aqui ou Neto, ou Charles, ou seja quem estiver ministrando aqui, estiver se preocupando, se ocupando em buscar Deus, mas os músicos não estiverem na mesma pegada, os cantores, o pessoal lá de trás, o negócio não vai caminhar. Esse resultado que a gente quer, que é a bênção e a glória de Deus, não vai chegar aqui, ou talvez vai chegar, mas muito engasgado, né? com muito gargalo pelo caminho. Sabe quando você abre uma torneira, não sei quantos já passaram por isso em casa, né? Você vai lá lavar a mão na pia ou na torneira, alguma coisa assim. E sabe quando a água demora para descer? Né? Por que que acontece isso? Aí a água desce, fica aquele brancão na pia inteira, né? Porque a água demora para descer, fica aquela nojeira, aquela beleza. Por quê? Porque faltou o marido. Olha que revelação tremenda, né? Faltou o marido para arrumar, né? Daqui, 6 meses mais ou menos, né? Mas você entende que às vezes tem coisa no meio do nosso caminho aqui. Não estou falando de. Não estou falando que as pessoas estão atrapalhando. Mas será, gente, que a rebeldia de alguns de nós, a falta de submissão, a falta de buscar o Senhor, não está interrompendo esse processo? Não está causando aí uns gargalos, uns entupimentos aqui? Quando se entende essa palavra? Amém?